dia, tá 3520. Tá autorizado. Aracaju, o nível 190. A decolagem da pista no zero com curva à esquerda. Subida Puca, após Puca, Jamo. E após Jamo, direto Aracaju. O controle 120, decimal 8. Acione 5137. Autorizado Aracaju, nível 190, decolando a pista 10. Primeira curva à esquerda, saída ponta, após Puca, Jamo. Após Jamo, Aracaju. 120, controle, transição de pista 37. Do gate 4, pushback na frente. Ok, tá correto o cotejamento, o senhor já tá pronto? Autorizado, chame táxi. O TAN 3520. 0, ponto 50 bordo, 3 horas, alcance restrito. Cliente está 3520, está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Está 3520. Livre o táxi à direita, agora é o chama para a decolagem. Está 3520. Guarulhos, paciente da Eco. Gol no 817, aguarde um instante, cópia. Aguarde um instante, cópia, gol no 817. Está 3520, está livre, a decolagem dá 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-3-9. O voo no 8-7, cópia. Prossegue. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via Pesolodo 6 até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive Poços de Caldas. A decolagem dá 1-0 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda,